o Ney Patrício, ele que é secretário municipal de administração e também está interinamente no comando, né, da Secretaria da Fazenda aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes da RCI. É você aqui nesse bom programa da manhã, RCI, à disposição aqui para o nosso bate-papo. E a primeira pergunta que eu fiz até fora do ar aqui, se essa nomeação aí para a Secretaria da Fazenda seria interina ou definitiva? A princípio é interina, a nomeação foi interina, porque eu ainda acumulo a Secretaria da Administração, continuo nela, e agora mais essa designação provisória na Fazenda até que o prefeito resolva, então, nomear uma outra pessoa ou para a Administração ou para a Fazenda mesmo, né? E essa, enfim, a chegada ali na Secretaria da Fazenda aconteceu na semana passada, né? Finalzinho da semana passada. Mas você já tinha até um contato mais direto ali, já sim, estava no poder de todo... A minha vida profissional tem uma relação com a Fazenda, porque a minha vida profissional tem escritório de contabilidade, então isso já tem uma proximidade com a Fazenda, já conheço muitas das demandas que lá tem. Agora, depois de estar na administração, a gente nos aprofundou um pouco mais. Então, tenho plena consciência do quais são as demandas que tem lá para os desafios, né? Na verdade, são diversos, muitos desafios na Fazenda. Uma forma de entendimento de cada um dos servidores lá é lotado praticamente por todos os servidores de carreira. Com exceção de alguns estagiários, né, e menores aprendizes, que tem poucos lá também, mas é basicamente uma secretaria tocada totalmente por servidor de carreira. Então, inclusive o secretário, o Herto, que aliás quero fazer um elogio a ele, que é um baita de um profissional, né, tem uma visão bastante organizativa, é um cara muito sério, uma pessoa que honra certamente o nome que tem, né, porque é uma pessoa que é séria, responsável, cuidador das coisas, da coisa pública. Então, é uma pessoa que estava lá. Esse episódio que aconteceu, apenas uma interpretação, um erro, que eu não vou chamar de erro, mas é uma forma de interpretar o que foi feito, mas não quero entrar nesse mérito do que ocorreu, e sim daqui para frente a gente tocar. Inclusive, vou pedir o auxílio dele, quero auxílio para a gente dar sequência nos trabalhos da Fazenda, que tem vários projetos em andamento, e a gente não pode perder de vista isso, né? Um esclarecimento aqui aos nossos ouvintes, até com relação ao que motivou a mudança ali na Secretaria da Fazenda. Você citou aí a questão de uma divergência de interpretação com relação àquela questão do ISSQN sobre Itaipu, né? Isso. Itaipu discute há muito tempo, isso não é demanda de agora. Discute a questão do ISS sobre o serviço dos prestadores para Itaipu. Itaipu entende que tudo que se presta e vende para eles é isento do tributo. A exemplo de mercadorias, do ICMS, do ISS, que é dos serviços, né? E dos tributos federais, PIS, COFINS, eles entendem que é isento. Então, portanto, quem presta serviço para eles, que destacar na nota fiscal ou que incluir no custo do serviço prestado ou da mercadoria entregue algum tipo de tributos, eles glosam a título de desconto, porque eles se consideram isentos, né? O que estava acontecendo é que Itaipu, com esse entendimento, estava glosando, especialmente no caso do município de Foz, é o ISS, então são só prestadores. Lá no Tratado de Itaipu, tem uma regra que diz que a Itaipu é isento dos serviços e insumos lá vendidos para Itaipu, até a construção da usina e operação. Construção e operação. Então, significa dizer que o entendimento deles é que tudo isento. Inclusive a parte administrativa e outros serviços que a Itaipu tem, os projetos externos, a exemplo da preservação do meio ambiente, dos projetos da área da cooperação de Itaipu com os municípios, a exemplo disso, tudo seria isento. Entendendo que isso faz parte da operação da usina. Hoje não mais construção, mas mais operação, né? E o fisco tem entendido que não. Olha, a parte administrativa, esses serviços correlatos, acessórios à Itaipu, vamos supor um serviço de software de uma empresa de software de fora, que venha lá prestar serviço para gerenciar lá a RH da Itaipu, por exemplo. A Itaipu entende que é isento o ISS desse serviço, mas o fisco não entende que não. Essa que está a discussão. Em função disso, Itaipu, como entende, estava retendo isso como desconto. E, em consequência, o município, não só Foz, outros municípios, estavam cobrando esse ISS do prestador. Então ele estava pagando duplamente. E é aí que está a grande questão. E essa discussão, ela vem se arrastando de algum tempo, daí o Conselho de Contribuintes do município aprovou, por unanimidade, o segmento da cobrança desse ISS. E a publicação é que deu, então, o start dessa situação toda. Uma publicação que saiu em diário oficial, né? Uma notificação isso. Ali com relação à dívida ativa. Agora, quanto... Porque a gente sabe que, claro, essa matéria ela vai se desenvolver na justiça, Itaipu já questionou e tudo. Alguma orientação que você recebeu até do prefeito Chico Brasileiro agora ao assumir interinamente a pasta da Fazenda? Na verdade, o prefeito pediu que a gente buscasse um entendimento que fosse amplamente debatido. E ter um olhar para o contribuinte diferente do que é o tipo aquele de varrer para dentro, não só para dentro, mas também fazer um trabalho para fora. Ter uma visão da arrecadação, uma visão de sociedade, não uma visão internamente só para dentro do corpo de arrecadação, de fiscalização, e ter essa visão externa do contribuinte, das pessoas, né? A gente reclama tanto, nós da classe contábil, que tanto na lei federal e estadual, os fiscais, todo o fisco, ele em gabinetes de portas fechadas decidem as coisas, impõe à classe empresarial e quem lida, opera com essas entidades, com essas empresas, no caso os contadores, advogados e outras áreas afins, administradores também, sofre com essa imposição de normativas não muito bem pensadas, com o olho lá da sociedade, lá da ponta, onde realmente acontecem as coisas. Né? É o comerciante lá no bairro, é o prestador que está lá em determinado ponto da cidade prestando serviço, sem olhar isso. Então, um gabinete fechado, ele, olha, vou cumprir o rigor da lei aqui, como está, e vamos impor essa normativa, vamos acrescentar mais essa exigência tributária, mais essa exigência acessória, e aí vai para o fisco poder ter o controle tributário da arrecadação em prol dele, ele acaba exacerbando as suas funções sem esse olhar para a realidade do contribuinte na ponta. E é esse o pedido do nosso prefeito, que a gente tenha um olhar diferente, que ele não quer massacrar, não quer fiscalizar à toa. A ideia é mais orientativa do que fiscalizatória, na verdade, as ações da Secretaria da Fazenda. É esse o intuito que nós estamos... eu também penso assim, então a gente tem que começar a trabalhar isso. É um desafio enorme, porque a prefeitura tem também um desafio de arrecadação e precisa arrecadar mais para suprir as diversas demandas de despesas que tem, de investimento especialmente, nas áreas de saúde, educação e pavimentação asfáltica, por exemplo, que as pessoas, a comunidade cobra muito, e falta recurso. Então a prefeitura precisa arrecadar. Então a ideia é, Cascavel, por exemplo, tem uma arrecadação de ISS, QN, melhor que de Foz, e a rede hoteleira lá, por exemplo, é bem menor. Né? O serviço de eventos lá tem, mas é infinitamente menor que Foz. E, no entanto, a arrecadação de Foz ele é menor que lá nesses aspectos. Então, essas coisas precisam se melhorar. Então, tem que fiscalizar? Tem. Há muitos sonegadores? Claro que há. Então, é por isso. Vamos trabalhar pontuais, né? Não de forma genérica. Tem situações em que você não tem que se omitir na fiscalização. Mas tem que ser de forma orientativa, preventiva, né? E não como é costumamente fazer, não só o fisco municipal, o estadual e federal também assim. Chegam direto, né? Quando o contribuinte menos espera, recebe uma intimação, uma autuação, às vezes por falta de orientação também, né? Mas logicamente que ele é obrigado a ter conhecimento da lei, como nós todos aqui, né? Independente de conhecer a lei, não torna-se, vamos dizer assim, parte do princípio de que você tem conhecimento, mesmo que você não tenha visto. Né? Toda a legislação brasileira é assim. Então, e não é só no Brasil, o mundo inteiro funciona assim. Então, o empreendedor, aquele que está empreendendo alguma atividade, ele deve ter e buscar as informações quando não tem, com o contador, com o seu advogado, para ter essas orientações e saber de que forma faz, né? Então, de forma que essa missão lá na Fazenda, na Secretaria da Fazenda, é uma missão diferente. Não sei ainda se vou ficar até por mais tempo, mas até que se isso resolva, eu já tenho que iniciar esse trabalho de conscientização lá da nossa equipe, né? Uma equipe muito boa, equipe técnica, altamente valorosa, mas que precisa, de repente, só essa conversa de abertura do entendimento, né? Agora, com relação à sua experiência aí no ramo contábil até, você já esteve do outro lado, portanto, né, já até sofrendo com alguns entraves que são registrados na parte de fazenda mesmo aqui do município. Na sua passagem pela Secretaria da Fazenda, você disse que não sabe ainda por quanto tempo será, mas já dá para traçar uma meta aí de alguns procedimentos que podem ser até facilitados? Tem muitos projetos já em andamento na Fazenda, que esta gestão, a pedido do próprio prefeito e a própria da Fazenda, vem trabalhando há muito tempo, né? Alguns entraves, o atraso do alvará, por exemplo, quando nós assumimos, tinha mais 120 dias de atraso de um alvará, hoje já está bem reduzido isso. Ainda que esteja reduzido, é muito atraso ainda, precisa demorar mais que 15 dias para você emitir um alvará, quando o processo está saneado, né? Quero dizer também que há muita, a exemplo do alvará, muito forçação de barra, vamos dizer assim, do próprio contribuinte. Que ele vai abrir um empreendimento, ele não vai lá consultar o contador ou um profissional, ou ele mesmo. Se naquela área lá ele pode desenvolver aquela atividade, se a edificação que ele vai montar o seu negócio, ela está adequada àquela atividade. Se ele tem lá, geralmente acontece com locações. Ele vai lá, loca, sendo contado locação. Quando ele se dá conta, naquele local não pode ter aquela atividade. Ou a edificação que ele está locando não tem o projeto de bombeiro aprovado, não tem a vigilância sanitária aprovada. E aí ele passa por dificuldade. Aí ele diz que o alvará está atrasado. Lógico, até fazer o projeto, até resolver. Isso é uma atividade de risco. Risco para a população, para o usuário do serviço que ele vai prestar. Serviço ou produto, né? Ele tem que ter uma certa... tem que cumprir certas normas que né, muitas delas nem é do município. Ela é estadual, no caso da previsão de incêndio, de combate ao incêndio, por exemplo, é do bombeiro, é estadual. É legislação estadual. Da vigilância sanitária, por exemplo, de produto, de quando vai comercializar produtos de consumo, né? Por exemplo, a legislação é federal e o município que tem que cumprir. Então é uma norma federal que às vezes é imposta e dá a impressão que é o município que está exigindo. Lógico, o município é o que tem que cumprir a regra, né? Fiscalizar e tal. E esse empreendedor, antes de iniciar todo o procedimento de preparo, de consulta, ele já chega lá, abre e no dia seguinte quer inaugurar. Quer inaugurar de uma semana, prepara lá, daí na hora, quando ele se lembra, tem que procurar tem que abrir a firma. Geralmente é assim. E aí já... Aí vai travar mesmo. Daí vai dizer, o município está travando, não deixa abrir o alvará, o município não está... deixando o empreendedor se desenvolver, está tolindo o direito dele empreender. E, na verdade, não é bem isso. Ele tem que seguir certas normas. Tanto que tem algumas atividades, um exemplo de serviço, é mais fácil. Ele consegue tirar um alvará rápido. E, geralmente, quase todo lugar é permitido. Se colocar aqui na rádio, eu quero colocar um escritório de consultoria de comunicação aqui. Vai ser rápido, porque essa atividade é permitida na maioria dos locais. Mas, eu quero colocar aqui nesse local agora, nesse local, um restaurante. O cara inventa, quer colocar aqui no prédio da rádio, quero colocar um restaurante aqui. Ele chega, loca aqui, tira a rádio, já monta a sua cozinha, a estrutura. Daí, quando ele vai se dar conta, ele precisava de um projeto arquitetônico, ele precisava da autorização da vigilância sanitária. O prédio, às vezes, não sei se é o caso, não estou falando que é, mas, de repente, o prédio nem... bombeiro não tem ainda, e o bombeiro que se tiver aqui, que deve ter, é para licença da rádio, para atividade de rádio de comunicação, e de repente ele quer montar um restaurante, então ele tem que fazer alteração no projeto, porque o bombeiro vai analisar, você vai fazer um restaurante, qual é o layout que vai fazer? Tá, então você precisa, aqui merece mais segurança, aqui menos segurança, a vigilância sanitária, aqui você tem que ter uma grade de proteção, isso para quê? Segurança do usuário, tanto alimentar quanto de segurança pública mesmo. Então é uma questão que se está se apertando, isso se acirrou muito mais com aquele episódio acontecido no passado de Santa Maria, em que alertou o Brasil inteiro de que as atividades precisam ser previamente pensadas e planejadas, né? As estrutura física das instalações comerciais deve atender algumas normas já existentes. A norma não mudou, ela só não era exigida. Não era seguida à risca, muitas vezes. É isso. Né? E os bombeiros passavam exatamente em função disso. De última hora, correndo, vai esse medo, depois a gente resolve e tal. E isso não dá mais para fazer, porque o próprio Ministério Público, ele cobra do bombeiro. Lá na fazenda, o secretário da fazenda, recebe semanalmente notificações do MP indicando que fiscalize, que vá fazer verificação local em determinados estabelecimentos, porque recebeu uma denúncia, porque o próprio promotor de repente passou ou presenciou alguma situação, ele vai mandar. Ele não pode também prevaricar e se omitir da missão dele de exigir o cumprimento da lei. Esse é o papel do Ministério Público. Ele vai exigir que o município cumpra a lei. Fiscalizando, e muitas vezes o contribuinte não tem esse entendimento, ele não sabe, ele acha o prefeito que mandou aqui fiscalizar. Na verdade não é isso, né? Os fiscais têm um dever legal do cumprimento das suas tarefas, né? Logicamente que aí que entra a interferência do gestor, é o momento de fiscalizar, a forma de fiscalizar, a forma de exigir, é isso é que a gente tem que melhorar, vamos dizer assim, né? Mas não deixar de exigir e nem deixar de compreender. Isso não, a gente não pode deixar, né? Não, a gente também vai prevaricar. Eu recebi aqui no estúdio hoje, né, a visita aí do Ney Patrício, ele que é secretário municipal de administração aqui em Foz do Iguaçu, está assumindo, né, interinamente também a Secretaria da Fazenda aqui em Foz do Iguaçu. Ney, muito obrigado pela participação aqui na RCI e pelos esclarecimentos, né, à população também. Obrigado, ficamos à disposição para qualquer outro momento que for necessário ou dúvida do nosso contribuinte, do ouvinte aqui da Rádio RCI. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.